a fá. Não tem mais forte, vou pelejar. Deus falou a Josafá. Não tem mais forte, vou pelejar. Deus falou a Josafá. Não tem mais forte, vou pelejar. Deus falou a Josafá. Não tem mais forte, vou pelejar. Josafá era o servo temente, verdadeiramente buscou ao Senhor com jejum, oração e lamento. E naquele momento sua vitória alcançou. Reuniu toda a congregação e mais uma batalha o inimigo perdeu. O clamor de Josafá subiu, o Senhor ouviu e assim respondeu: não temas e não te assustes. A peleja não é tua, a peleja é de Deus. Não temas. Dizer agora que a tua vitória ele já decretou. A peleja não é tua, é dele. Então fique de pé, o livramento chegou. Não temas e não te assustes, não temas. A peleja não é tua, a peleja é de Deus. Não temas, não temas e não te assustes, não temas. A peleja não é tua, a peleja é de Deus. Não temas. Você quer vitória ganhar, clama ao Deus de Israel com jejum e oração. Não temas, teu Deus é fiel, ele manda do céu tua vitória, irmão. Não temas e não te assustes, não temas. A peleja não é tua, a peleja é de Deus. Não temas, não temas. Não.